Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto e último bloco de Santos Anos 117, onde queria responder as perguntas dos nossos ouvintes, falar um pouquinho de Pocono e Iowa e também dar o meu palpite para o final de semana. Quero começar pelo WhatsApp, né? O Kleber Henrique pergunta para nós se já existia uma categoria que a NASCAR levava junto, né? Antigamente, antes de existir a Truck Series e a Action Series. Kleber, sim, existia, né? Até uma categoria bem interessante, era uma categoria de carros conversíveis. Essa que corria muito em Daytona, que era muito chique, era muito bonito, era muito elegante, né? Você passear com o seu carro na beira da praia lá em Daytona. E isso aí acabou virando uma categoria, né? Esse passeio aí acabou virando uma corrida, né? Então se virou um campeonato também, depois virou um campeonato até mais sério aí, com várias corridas, né? Não foi só em Daytona, levou isso para outras pistas também, né? E essa foi uma das categorias aí mais marcantes, né? Que a Cup, na época era na Western Cup, né? Levava junto com ela. Depois, mais para frente, veio as categorias regionais, que sempre apareciam junto com a Cup no final de semana, sempre fazendo no sábado. Só lembrando vocês, tá, pessoal, que a Action Series, que antigamente era a Busch Series, nasceu em 82, a Truck Series fez o seu primeiro teste em 94 e a categoria veio nascer em 95. Então, faz muito tempo que essas categorias estão juntas aí, né? E antes, algumas categorias vinham junto com a Cup pro final de semana. A outra pergunta que ele deixa para nós, né? Ele até faz um comentário aí que ele teve uma conversa com um amigo dele de trabalho, que existia um piloto que sempre deixava várias mangueiras embaixo do carro para ficar o combustível circulando nessas mangueiras, para ele ter uma autonomia maior, para ele conseguir fazer uma parada mais esticada um pouco. Eu sinceramente desconheço desse assunto aí, né? Não tenho informação, não me recordo desse fato ocorrido aí. O que eu me lembro é que o Carl Yermong, né, sempre reclamava do carro do Richard Petty. Sempre falava para a NASCAR olhar o carro dele, que o carro dele sempre estava irregular, mas a NASCAR cansou de rever esse carro deles aí e sempre estava do mesmo jeito, nunca achou nenhuma irregularidade. Já diferente um pouco, vamos voltar mais para trás ainda, né? O Lipere sim, que realmente, talvez, né, tinha sim um carro regular aí, porque o carro do Lipere era descomunal o negócio, era acima da média, né? Por isso que talvez a NASCAR em 72 veio se modernizar, né? Passou a ter regras, passou a ter conceitos, passou a ter os limites, e dali para frente ali começou a ser tudo diferente um pouco, né? Então essas acusações aí de ter um carro melhor, um carro influenciado, ter um carro diferente, mexido ou não, isso aí passou a não ser mais desculpa, porque a NASCAR começou a ficar de olho em tudo, não deixar nada passar. São várias histórias para nós repassarmos aqui, não temos muito tempo para fazer isso, né? Mas aos poucos eu quero trazer essas informações para vocês. Tanto é que nós já até estamos trabalhando, estamos pensando de fazer sempre uma edição mensal, que seria uma edição só para falar de história da NASCAR, né? Vamos falar de corrida, escolher uma corrida e falar sobre ela, sobre um piloto, sobre uma equipe, sobre um fato, sobre um ocorrido, sobre qualquer algo que seja histórico na NASCAR. Nós estamos pensando em fazer uma edição mensal para vocês, né? Isso aí está em estudo ainda, como vai ser o formato, como seria, né? Mas com certeza, quando tiver algo concreto, irei comentar com vocês e passar para vocês aí, para vocês também já se prepararem e deixar as suas perguntas prontas para nós. Lá no Facebook, no Grupo Loucos por NASCAR, a Yasmin Milari pergunta para nós o seguinte, né? Até fala que a dúvida dela é muito simples, né? O que se atribui ao péssimo desempenho da Entity, né? Ela até comenta aqui na pergunta dela que os carros só vêm ganhando posições porque só existe acidentes, eles conseguem se manter na pista bem, né? E foi assim que não vê nenhum carro para competir de igual para igual, por exemplo, uma equipe mais forte que é a Gibbs, né? E pergunta o que está acontecendo com o time. Yasmin, eu vou segmentar um pouco a sua pergunta para ficar mais fácil para entender, né? A Entity é um time muito forte, é um time muito grande. Ela estava bem próximo de um recorde negativo, que seria 10 corridas sem nenhum top 10, né? Isso não é um recorde muito bom para uma equipe, uma fase que ela está passando agora, existem várias coisas acontecendo. Por exemplo, o Jimmy Johnson, ele é o melhor piloto aí no momento, não está muito bem no Chase, tem apenas uma vitória ali, né? Mas ele sim é um cara que durante o Chase ele pode crescer muito, é um cara já preparado, é um cara que já ganhou vários títulos, 6 no total. Então o Jimmy Johnson é perigoso, né? Ele e o Chad Knaus junto é perigoso. Eu não vejo ele tão mal assim, né? Talvez não tá dominando igual o Kyle Busch tá fazendo, igual o Kevin Harvick faz, mas o Jimmy Johnson tá sempre muito perto da vitória. Qualquer vacilo ali, ele tá lá. Tanto é que ele fez uma ótima corrida em Indianapolis, ele se recuperou, fez o milésimo top 5 da Emprys, né? Seria um final de semana negativo e passou a ser positivo. Trouxe um bom número, um bom recorde para a equipe aí. O Jimmy Johnson, né, conseguindo conseguindo um milésimo top 5 para a equipe Hendrick. Pulando um pouquinho de carro aí, falando um pouquinho do Casey Kane. O Casey Kane, que desde quando assumiu esse carro número 5, nunca foi o Casey Kane que eu conheci lá atrás, lá em 2007, 2008, que andava muito bem, tirava leite de pedra aqueles carros da Earnhardt, né? Então, não sei o que acontece com o Casey Kane, porque não consegui. Ele até conseguiu um bom resultado em Indianapolis também. Ele avança 2 posições no campeonato. Ainda não consegue entrar por pontos no Chase, mas ele está um pouco mais próximo já. Temos o carro 24, que é o Chase Elliott, que é um novato, né? Começou aí o ano com uma pole, mas depois as coisas começaram a se assentar um pouco, né? E não podemos cobrar ele também agora de um resultado assim, de imediato, um resultado que não tem que ser agora. Não podemos fazer isso com ele, que seria muito injusto na nossa parte, né? Cobrar um resultado já, vitórias, cobrar um ritmo tipo Kyle Busch, por exemplo. Vamos usar o Kyle Busch como meta, Kyle Busch e Keselowski, que são os dois em destaque aí no momento. Mudando um pouquinho de carro, então, vamos falar um pouquinho do carro 38, Denham Jr., que está fora, problema de saúde. Assume o Jeff Gordon, que já faz um tempo que está fora do carro. Vão aí praticamente 7 meses aí sem pilotar um carro, 8, né, colocando em dezembro. Então está bastante tempo sem pilotar um carro. O carro teve mudanças, tem diferença também, né, sempre tem uma evolução, e não podemos cobrar também resultados. Então assim, o momento para eles não está favorável, não está bem. Não tá legal aí. Digamos então que os olhos precisam ficar voltados para o Jimmy Johnson, né? O Jimmy Johnson, que é o carro-chefe aí da Hendrick, o carro 48. E os outros carros não podemos cobrar muito. Nós sabemos das limitações do Chase Elliott, que é o primeiro ano dele. O Casey Kane não tá bem, nunca veio bem, não tá bem, e creio que não vai bem no próximo, no restante do ano aí, né? E o carro 38 tá com o Jeff Gordon, que não é o piloto titular, e o Denham Jr., que é o piloto titular, está fora com problema de saúde. Então sim, tenho certeza que quando tudo melhorar para a Hendrick, né, o ano que vem vai ser um ano muito bom para o Chase Elliott. O Jimmy Johnson vai continuar forte, como sempre continuou. O Casey Kane é difícil falar dele, porque ele só mostra sintomas de melhora, mas não melhora, né? E o Denham Jr. talvez volte melhor, ou talvez o Denham Jr. já pare e coloque outro cara aí para andar melhor. Então assim, é difícil falar, mas eu tenho certeza que pelo menos o ano que vem dois carros fortes teremos, e aposto num carro forte esse ano, né, para o Chase aí, que é o Jimmy Johnson. Aí nesse post aqui da pergunta dela aqui, rolou uma discussão bem interessante aqui entre os times melhores, qual time é melhor ou não. Falaram da Penske, falaram da Ford, falaram da Roush. Uma discussão interessante pra caramba aqui, pessoal. Eu gostei aqui da discussão de vocês aqui. Vou até citar o nome do pessoal, né? O Gustavo Leite, o André Martins aí, que entrou em conversa com conversa da Yasmin aí. Então, parabéns pela discussão de vocês, que foi muito bacana e foi sadia, tá? É bem interessante isso aí, essa interação de vocês aí. E claro, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser trazer pra nós aqui, nós estamos aqui pra responder pra vocês. O nosso amigo e companheiro aí, Douglas Nery, né, ele pergunta aí do que nós achamos do recapeamento lá de Watkins Glen. Ficou bom, ficou legal, a pista ficou mais rápida, tirou alguns bumps que tinha, né, principalmente na curva, se não me engano, 8, se não me falha a memória, é 7 ou 8, não lembro, perdão, desculpa. mas é aquela curva que depois da bus stop, né, vem para aquela curva onde que já começa a trazer pro final do circuito. Então assim, a pista ficou bem rápida mesmo. Tivemos até um acidente do Keselowski, um acidente bem forte. O Douglas também faz uma pergunta bem mais interessante aqui, uma pergunta complexa, né? São perguntas, ótimas perguntas nesse final de semana aqui, nessa edição. Ele fala que chegou na metade do campeonato da NASCAR, né? E pergunta para nós quais seriam os rookies de todas as categorias, né, da NASCAR, incluindo as regionais. Na Sprint Cup, eu vou dar o mérito todo para o Ryan Blaney. Por que o Ryan Blaney? O Ryan Blaney não corre numa equipe de ponta, né? As coisas não são fáceis para ele. O Chase Elliott tem berço de ouro. Então, assim, pelo tamanho de desempenho que precisa ser feito, né, precisa se desdobrar para conseguir bom resultado, e o meu Hulk vai para o Ryan Blaney. Não vou dar para o Chase Elliott. Na X-Men Series é o Eric Jones, não tem como fugir do Eric Jones, apesar do Daniel Suarez estar muito próximo. Na Truck Series, eu não tenho como também fugir do Ian Baron. Ian Baron que já venceu 4, vai vencer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então assim, tá muito bem o Ian Baron, merece ser destacado e realmente, na minha opinião, é ele que leva também. É, pode mudar, pode acontecer muita coisa, mas para mim ele leva o Hulk e o campeonato do ano aí. Passando para as categorias regionais, na KN Pro Series Wist, o meu destaque é para o Spencer Davis. É, o Spencer Davis conseguiu bons resultados esse ano, começou o ano muito bem, muito forte. Lá em New Sirman, ele foi segundo e terminou em segunda corrida, logo na primeira corrida, né, já fez a pole já em Mobile, terminou em segundo, fez um bom começo de ano, é um ano muito forte, acabou vencendo em Tommy Bong, né, fez uma boa corrida lá e venceu. Teve um probleminha aí, trocou de equipe nesse meio de caminho, foi para uma equipe mais forte um pouco, talvez, mas não conseguiu os resultados positivos. Mas mesmo assim, o Spencer Davis, para mim, ainda é o Hulk do ano. Até com uma certa folga, eu quero colocar assim, né? Apesar do Hunter Bayes estar colado nele com 61 pontos e estão empatados, o Spencer Davis, para mim, fez um começo de ano mais regular do que o Hunter Bayes. Já na KN Pro Series West, né, o Hulk disparado, não tem como não falar dele, é o Todd Gallant, o filho do Gallant que corre na Cup, tá, pessoal? O Todd Gallant anda muito bem, muito bem mesmo, faz um ano assim impecável. A única corrida que ele foi muito mal foi em Sonoma, que ele foi apenas o 24º colocado, a todas as outras foram top 5, né? Então são 7 largadas, 6 top 5, 3 vitórias. Venceu em Vandale, venceu em Bakersfield e venceu também a última corrida em State Line. Então, assim, Todd Gallant tá sobrando, tá muito bem. Só não lidera o campeonato devido ao problema em Sonoma, né? Então, pra mim, Todd Gallant na KN West, né, ele é, assim, o Hulk. Ele é o melhor cara aí, disparado. E possa ser também que ele seja o campeão, né? Seja o Hulk e o campeão, mais um. Eu vou não quero cravar, né? Mas eu vou... Assim, tá muito cedo também pra falar, né? Mas eu quero colocar mais ou menos como aí certo aí. Todd Gillon vai ser o Hulk e o campeão. E na Truck Series também, o Ian Baron vai ser o Hulk e o campeão. E o Eric Jones também vai ser o Hulk e o campeão lá na X-Men Series. Então, assim, o ano tá muito bom. Temos bons pilotos disputando esses títulos de Hulk aí. Por exemplo, na KN Wist, né? Temos aqui, contando rapidinho, 3, 6, 9, 11 pilotos. Está muito interessante, está muito bom. Isso é sinal que o trabalho da NASCAR lá nas categorias menores está dando resultado, está surtindo efeito. Então, parabéns aí para a NASCAR como um todo, né? E parabéns para essa molecada que está vindo. Com certeza está vindo moleque bom aí para correr, para dar trabalho. E para quem sabe, um Jimmy Johnson na vida, um Brett Keselowski, incomodar um Joe Logano, para fazer o Kevin Harvick, né, fazer esse pessoal aí, o Kyle Busch também, o Kyle Busch que já tem dois problemas, né? Teve o problema do Eric Jones, agora tem o William Barr, que é outro cara rápido, e é o olho do Kyle Busch que escolheu esses dois pilotos aí. Vamos avançar um pouco, pessoal, vamos falar aí. Quero agradecer a vocês que mandou as perguntas para nós, né? E reforçar aqui, pessoal, por favor, mande perguntas, sempre interagindo com a gente aí, que é sempre bom estar respondendo as perguntas para vocês. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho de Pocono agora, né? Truck Series estará por lá no sábado e também teremos a Sprint Cup no domingo. Então, Quero começar com o Entolist aqui da Truck Series. Até o momento, 31 trucks foram inscritos nessa corrida aí, na Pocono Moto 150. De destaque aqui não tem nenhum, sim, de positivo, não temos Cup Drive, tá pessoal? Então vai ser bem interessante essa corrida. Fala um pouquinho aqui dos resultados passados. Quem venceu a primeira corrida na Truck Series em Pocono foi o Aaron Stadler, o Harvick venceu em 2011, o Cantley venceu em 2012, 13 foi o Ryan Blaine, 14 o Austin Dillon e o Kyle Busch venceu ano passado. Então até agora foram 6 corridas, essa é a 7ª corrida em Pocono. Na corrida que vem sendo um pouco criticada pela duração, que está sendo muito rápida a corrida, são apenas 50 voltas, né? Então assim, às vezes até cerca de 1h10 a corrida já acabou. Então se preparem pessoal, que vai ser uma corrida curtinha, tá? Se for fazer churrasco, nem adianta começar a fazer muito, porque é fazer e acabar, ou compra pouca picanha. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que as corridas vêm sendo sempre... vem sendo muito forte as corridas por lá, né? A Toyota tem uma vitória, a Ford tem uma com o Ryan Blaine e as outras quatro são da Chevrolet. Eu não vejo nenhum time Chevrolet forte sendo para tentar vencer, mas eu vejo um Tyler Reddick muito forte. Eu tenho certeza que ele e o Daniel Reddick vão estar aí prontos e com vontade de vencer, né, nessa corrida de Pocono. Tanto é que o Tyler Reddick tem bons números e bons resultados nessa pista aí. Só relembrando um pouquinho vocês, o Tyler Reddick teve aquele episódio, né, que bateu no Quiroga, naquela clássica edição número 49, onde que o Pedro Mugard fala que ele teria que ser expulso. Foi nessa pista aqui que aconteceu, né, esse fato aí da edição clássica número 49. Ouçam essa edição, pessoal, que foi muito, muito, muito interessante, muito, muito engraçada. E ela se tornou clássica no nosso podcast. Então agora vamos para a Iowa para falar da Action Series. Corrida acontece no sábado à noite. Se não me falha a memória, largada às 9 horas, tá pessoal? O entrelist aqui está interessante. Temos 41 carros inscritos até o momento, né? Temos apenas um Cup Driver, que é o Brad Keselowski, que vai estar no carro 22. Para mim, uma péssima notícia. Não deveria estar, não deveria viajar. Deveria colocar um outro piloto aí. Deveria já colocar... sei lá, um cara que tá vindo de baixo. Não gostei de querer colocar o Keselowski aí, né? Se é o único Cup Drive, tomara que ele já largue e bate para não ter interferência no resultado aí. Que ia ser um final de semana muito legal. Ia não, vai ser uma corrida muito legal, né? Mesmo com o Keselowski aí, vai ser um final de semana legal. Vale chamar a atenção o seguinte, o Sam Hornish, ele que venceu a primeira corrida esse ano, né? Em Iowa. Ele venceu com o carro 18 da Gibbs. Ele não vai estar no carro 18, ele vai estar no carro número 2 da Richard Childs, né? No com o patrocínio da Rain. Quem costuma estar nesse carro aí é o Austin Dillon. Então vai ser ele que vai estar no carro número 2. E no carro número 18 vai estar o Dakota Armstrong, no lugar do Kyle Busch aí. Então vamos ver o que o Dakota Armstrong consegue fazer com esse carro aí. O resto continua normal, pessoal. Temos também aqui a participação do Brandon McReynolds. O McReynolds, que é filho daquele comentarista da NBC Sports, tá? E da Fox também, ele trabalha nas duas emissoras aí. Vamos ter aí outros pilotos também. No 88 vai estar o Josh Berry. O Josh Berry, que é um piloto que corre nos regionais, corre na X1. Ele já fez 3 corridas já na Action Series, né? Fez em Iowa, essa mesma corrida em Iowa em 2014. Fez 2014 também em Homestead, Richmond o ano passado, e esse ano ele faz a sua primeira largada, todas as corridas no carro da Juno Motorsports. Ah, vale lembrar também que no carro 42 vai estar o Justin Marx. Fala um pouquinho também dos resultados aqui da Action Series em Iowa, né? A Toyota venceu a sua terceira corrida em Iowa, né? De 13 corridas apenas. A Ford é a grande campeã e venceu 8 corridas já. A Chevrolet venceu 2. Venceu, curiosamente, pessoal, com o Keselowski em 2009, né, naquele carro número 88 que ele corria branco, né, ele que era o piloto da Hendrick, né, mas aí ele deixou ele um pouco de lado, ele acabou indo para a Penske, mudou de time completamente o Keselowski, mas ele venceu a primeira corrida em Iowa de Chevrolet. A outra vitória de Chevrolet foi em 2012 com o Aaron Stadler. O resto, pessoal, só Ford venceu. O Rickson Honda Jr. venceu 3 corridas seguidas. Venceu as 2 corridas de 2011 e uma de 2012. E o Keselowski venceu também de Ford, né? Já com outra montadora aí. Venceu outras corridas. O Chris Buescher venceu em 2015 a primeira corrida. Essa corrida aí foi a que deu título para o Chris Buescher no ano passado, onde que tudo mudou para ele, né? Então assim, é uma corrida bem importante, é uma corrida sempre boa, porque só temos os contenders participando. Infelizmente tem o Keselowski aí participando aí. Então já quero deixar meu palpite que vai ser o Erik Jones vencedor dessa corrida. É, tem tudo para ser aí e também está na hora, aquele momento de redenção dele devido aos últimos problemas que vem acontecendo com o Erik Jones. Vamos então passar agora para a Sprint Cup. Vamos voltar a pouco, né, para falar aí da Pensilvânia 400. A corrida acontece no domingo à tarde. Até agora foram 77 corridas disputadas lá em Pocono, né? A primeira foi dia 4 de agosto de 74 com vitória do Richard Petty. E quem venceu a última corrida foi esse ano o Kurt Busch, que foi a corrida que garante a passagem dele para o Chase, né? Já deixa como certo aí. Vitórias da pole aconteceu 15 vezes, a última foi Jimmy Johnson em 2013, largando o top 5 45 vezes, né? Largando o top 10 foi 55 vezes, e largando na 21ª posição ou para trás foi apenas 5 vezes que isso aconteceu. A pior posição de largada que conseguiu vencer foi o Cal Edwards em 2005, e quem mais liderou voltas foi o Kurt Busch em 2007. No total foram 175 voltas lideradas. O piloto que liderou o maior número de voltas, perdão, o piloto que liderou o menor número de voltas e venceu foi o Matt Kenseth em 2015. Essa corrida que até quero comentar com vocês um pouquinho aqui, né? Não sei se vocês vão relembrar, mas em 2015 foi o final de semana que, ó, o Windows, né, lançou o Windows 10, a Microsoft acabou lançando o Windows 10. Até o Dan Rajun estava com o patrocínio da Microsoft, o Windows 10, nesse final de semana. Tudo parecia ser normal, tudo estava encaminhando, mas se tornou uma corrida por Fuel Gamble. O Joe Logano liderava, o Kurt Busch estava perseguindo ele, e mais atrás vinha o Matt Kenseth. O Joe Logano foi embora, o Kyle Busch tentou acompanhar ele, né, até... Depois o Kyle Busch na entrevista falou que deveria ter economizado e não ter ido à caça do Joe Logano, porque o Joe Logano ficou sem combustível, teve que fazer a sua parada, terminou muito mal a corrida. O Kyle Busch também, né, acabou ficando sem combustível, e o Matt Kenseth herdou essa posição aí, economizando, e acabou vencendo essa corrida aí. O Matt Kenseth liderando apenas duas voltas. Dá uma olhada no T-List, até agora 40 carros inscritos. Não temos nenhuma novidade, tirando a grande novidade, né, que é o Jeff Gordon continua no carro 88. O resto segue tudo tranquilo aí. O meu palpite para esse final de semana vai ser o Danny Hennie. Eu acredito que o Danny Hennie vença essa corrida. Ele tem um bom histórico nessa pista, e o Danny Hennie também está precisando de resultado positivo, porque as coisas não vão dando muito certo para ele. Então eu acredito que o Danny Hennie vença, e acredito que continua aí o império, a dominância, como vocês bem preferirem aí, da Joe Gibbs e Toyota. Bom pessoal, a edição número 117 então vai se encerrando por aqui. Agradeço a todos, peço desculpa também, a edição saiu um pouco tarde, mas conseguimos aí mais uma edição no ar, e quero também deixar os parabéns a vocês. O podcast é feito para vocês e não para nós. Pessoal, um forte abraço. Cuide-se bem. Para conversar com a gente, você já sabe os caminhos, é só nos procurar. Pessoal, fiquem com Deus.